Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Vídeo, que é firme esquita. Hello, olá. Vandrino tá aqui, Bruno Carvalho. Eu estou com tosse. Bruno tá doente, hein, Bruno? Também tô. Tô dodói. Eita, Bruno. Também estou com tosse. Tô dodói. Caraca, hein? Todo mundo doente. Doente. Mas, né, estamos aqui para fazer... Caraca, eu lembrei de uma música agora do Axé, hein? Pois não. Você lembra daquela música do Axé? E me deu cobertor, né? E me deu... Como é? Não é essa não, não é do cobertor? Essa do cobertor, não? Não. Próxima, vai. Segue em frente. Segue o jogo? A piada era tão ruim assim, mano. A piada era muito ruim que preferiu seguir em frente do que fazer a piada. Que é, a chegou cara. Nesse dia, finalmente, Bruno. Até o C achou uma piada ruim. Exatamente. Inclusive, o Bruno tava dando dicas sobre dormir pelado. É isso mesmo, Bruno? O Bruno chegou e aí eu espero que os ouvintes não criem essa imagem na cabeça de vocês sobre dormir pelado. Eu já falei, isso é recomendado, cara. O quê? Dormir pelado? É, sim, sim. Que isso, cara? Quem foi que recomendou? Psicólogos. Psicólogos não. E... Sim, pesquise, pô, tô falando. Recomendado dormir pelado. Vou pesquisar exatamente isso. Exato, pode ir. Especialista ressalta que para evitar doenças fungicidas e os efeitos colaterais que acompanham, como coceira, queimação, secreção e vermelhidão, o melhor é deixar as partes íntimas respirarem. Viu? Para a especialista aqui, dormir pelado à noite é uma boa maneira de deixar o ar circular pelo corpo. Olha aí, tá vendo? Aí. Por isso que eu falo. Porque o seu corpo precisa respirar. Bruno. Tem 10 benefícios sobre dormir pelado. Primeiro olha deles, aí. Melhorar a qualidade do sono. Falei, que você descansa aí. Melhor. Estimular a queima de calorias. Olha aí, dormir pelado emagrece. Sim, porque você vai ter que... Teu corpo vai ter que trabalhar mais pra manter o calor, né? Olha aí, hein? Prevenir o ganho de peso. Tá a mesma coisa, né? E deu um gerador de lado aqui, né? Tipo, queima a caloria e o outro prevenir o ganho de peso. Combater a diabetes. Minha Nossa Senhora. Não, isso aqui... Tá vendo? Que deu uma exagerada, né? Quanto a gordura marrom está ativa, além de queimar calorias, o corpo também se torna mais sensível à insulina. Olha que aí. É a substância que ajuda a utilizar o açúcar, evitando que se acumule no organismo. Reduzir a pressão arterial. Pois é. Isso aqui tá inventando, né? Dormir faz isso, cara. Dormir, independente de qualquer coisa. Dormir pelado é o novo bicarbonato de sódio. Vocês evitar estão com inveja aí, pô. Resolve tudo. Candidíase. Como é? Candidíase. Candidíase. Não tô com inveja de nada, não. Eu durmo pelado direto também. Dormir pelado ajuda a evitar o surgimento e o agravamento de candidíase. Candidíase. Especialmente em mulheres. Candidíase. Isso, candidíase. Prevenir infecções da pele. Você que vive com um monte de alergia aí, Jurandir. Tá vendo? É por quê? Por causa das roupas? Exato, você tem que andar pelado agora. Eu vou dormir pelado, então. Aumenta a fertilidade masculina. Eita, Bruno. Por quê? Você tá pelado, você tá lá, né? Você tá livre, leve e solto, pô. Livre, leve e solto. Comprando viado. Comprando viado, ó. Comprando fiado. É isso. E pedindo troco. Ó, o Jandir trouxe isso tudo porque ele quer que eu descreva pra vocês o Bruno, ideal. Melhora a vida sexual do casal, porque ambos estão pelados, é isso aí? Não tô sacando o Jandir. Jandir, você não dorme pelado nunca? Não é uma coisa pelado, que você faz? Não, eu durmo pelo menos de short, tipo, um cueca, assim. Ah, pra mim, dormir pelado é uma coisa normal. É, pô. É seu quarto, sua casa, pô. Mano. Então, bebê, Felipe, já é isso, mano. Que loucura é essa, mano? Não, eu só não devo nada pra ninguém, dentro da minha casa. Reduzir o estresse e a ansiedade. Pronto, dormir pelado vai reduzir a ansiedade. Exato, vai, lógico que vai. Pô, o chat GPT que gerou isso aqui, né? O estresse e a ansiedade são causas comuns de insônia e de má qualidade do sono, podendo afetar negativamente a qualidade de vida. Caraca, não tem absolutamente nada a ver com a roupa que você tá usando, cara. Que loucura é essa? Faz, a roupa é uma... Você tem que se livrar das amarras, Jundir. Faz esse teste hoje, Jundir. Você vai chegar à noite antes de dormir, você vai tomar um banho. Banho daqueles. Vai tomar um belo de um banhozão, banho. Pra ficar banho, cheiroso. Pra relaxar, aquele baita daquele banho. Isso. Aí você vai se enxugar, mas não vai se enxugar plenamente. Você vai deixar o teu corpo úmido um pouquinho, tá? Sim, molhadinho. Mas as partes íntimas e os pés você precisa secar sempre. Secar, tá, senão não, fica fedido, né? Fica coisa. Mas o resto do corpo você deixa úmido, não seca plenamente. Aí você vai pegar, deitar na sua cama, sobre os seus lençóis, pelado, sem roupa. E perceba... Nu pelado, sem roupa. Nu pelado, sem roupa. Isso. Que é pra enfatizar. Isso. Perceba como você vai sentir o toque diferente da... da sua cama te abraçando, abraçando a tua pele nua, entendeu? Tua pele desnuda, entendeu? Perceba, depois você me fala. Mas aí tem que ser um tipo um lençolzinho de algodão, tem que ser um negócio confortável, né? Não, um lençol que a pessoa tenha também, não vamos vir, não, tem que ter um milhão de fios egípcios, não, é o que você tem, pô. Não, você não vai se enrolar com papel, um pano de prato, né, caralho? Tô falando assim, não, pô, mas é o que você tem, é o que você dorme, ué. Tem pessoas que têm condições de ter algodão puro, mil zilhões de fios e tal. Não, um lençol, lençolzinho, né? Sim. Eu, como sou uma pessoa que tem muita alergia, né, você tem que dormir pelado, você não leu aí que tem que dormir pelado? É pior, caralho. Tá tudo exposto aí que eu vou me coçar mesmo, caralho. É igual vacina. O que que a vacina faz? Algumas, né? Não são todas, mas o que que as vacinas fazem? Elas te expõem a um pouquinho do vírus para que seu organismo se fortaleça, para que você resista uma incidência maior do vírus. Você ficar dormir pelado vai te ajudar a combater sua alergia, porque você vai ficar exposto de pouquinho em pouquinho e aí teu organismo vai começar a se adaptar, entendeu? Exatamente. Vou fazer esses testes e em breve retornarei. Mas eu quero não um dia, quero dormir uma semana. Isso. Pra poder analisar. Depois que você começar, você não para mais. Aí pronto, é dormir pelado sempre. Sua casa, pô. Do que nada, tá com vergonha? Zovão assim pra fora. Peraí, ó, você é um homem adulto, certo? Sim. Você está morando na sua casa, certo? Exato, certo. Ninguém entra aqui do nada assim, tipo... Isso. É você e a sua esposa na intimidade de vocês, certo? Sim. Então não tem problema, você não deve nada pra ninguém, meu filho. Aproveite, seja feliz, durma pelado, ande pelado pela casa. Cusão pra cima. É, eu acho bem suave isso também. Cozinhe pelado. Felipe, tu é desses também, Felipe? De andar nu pela casa, essas coisas assim? Dentro da minha casa, suave, pô. É? É. De fazer um café pelado assim, aí tipo, encosta ali sem querer. Não, eu não tomo café. Não toma café? Não. Pronto. O Bruno influenciou mesmo o filho dele, né? Pelado é impressionante. Filho. Não toma café, caralho. Como é que a pessoa não toma café? Então, pior que o Felipe é um mineiro que não toma café. Isso é mais agora, grave. Né? É, eu nem sabia que tu não tomava café, caralho. Não, ele já tinha falado sim. Só falta dizer que não come pão de queijo também. Aí virou o combo do mineiro. Do anti-mineiro. O anti-mineiro. Você já tá me desrespeitando. Tu come pão de queijo? E muito. Ah, então... Não, muito não. Quem come muito pão de queijo sou eu, que eu como 1 quilo de pão de queijo. Só de abrir o pacote é um pra mim. Como todo dia. Tudo bem. E esses dias aí eu lembrei da minha infância, muito bom, né? Minha infância não, da minha fase adolescente. Eu tava com muita vontade de tomar iogurte. Iogurte. Eu fui lá e peguei um daqueles de 1 litro e mandei, mano. Falei, ó, é isso aí. Top, pau. Eu tô pra dentro. Foi. Lindamente. E aí? Essa foi o negócio? É. Porque na minha vida adulta eu não tinha feito mais isso. Eu fazia isso quando era adolescente, pô. Entendi. Muito bem, vamos lá. Vamos aqui responder algumas perguntinhas aqui pra esse bônus especialíssimo sobre nudez. É sobre nudez esse bônus? Nudez. Não, né? Melhor nudez do que nos nossos. Isso. O Davi Fernandes, ele perguntou assim, um cast com o Cogumelando. Será que rolaria? Cogumelando? Confesso que não conheço. Vocês não conhecem, cara, o Cogumelando YouTube? Do YouTube? É. Não. Abrir aqui. É um conteúdo bacana, pô. Nostalgia e tudo. Pô, ele sim, é grande, né? Faz vídeos bem maneiros aqui sobre nostalgia. Uhum. O conteúdo dele não é condizente à quantidade de inscritos que ele tem, porque ele tem 188 mil inscritos. E os views aqui, cara, os views bem acima da média, né? Porque normalmente você tem 10% da sua audiência assiste o conteúdo que você produz, né? E ele tem muito mais do que isso, né? Mas é que o conteúdo dele é muito não assinante que assiste, sabe? Porque ele tem um material muito bacana que o pessoal que tá pesquisando sobre videogame acha, entendeu? Ele só fala de videogame. É basicamente 99 diz em vídeo aqui, hein, mano? Uhum. Maneiro, hein? Poderia ser uma participação legal, né? O Cogumelando. Sim, com certeza. Quem sabe o que é ter e perder alguém? Tarará. William Braga, qual foi a derrota de futebol que mais te chateou? Ah, esse aqui já foi, hein? Já foi, já perguntar. Pro Felipe é todo dia. Inclusive, Felipe, na semana que estamos gravando aqui, sim, alguns dias depois, terá Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro que, inclusive, está atrás do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Em Cariacica, no Espírito Santo, né? Não vai ser isso. É engraçado que o Cruzeiro vendeu esse mando de campo. Aliás, ele colocou esse mando de campo lá pra Cariacica há muito tempo atrás. Sim, e aí, nesse tempo, o Cruzeiro cresceu pra cacete. Não, o Cruzeiro foi vendido, né? Inclusive, quem vendeu esse mando de campo foi a diretoria antiga, né? Pois é. E aí, nesse tempo, cara, o Cruzeiro montou um timaço aí. Tá um time realmente jogando Talvez um dos melhores times que tenha jogado futebol no Brasil tenha sido o do Cruzeiro aí nos últimos tempos. Com o Ceabrismo. Pois é. E aí, agora disse assim, não, eu quero botar no Mineirão. A diretoria do Fortaleza? Não, senhor, caralho. Ficou com medo, né? Não é medo, né? Aqui é diferente. A gente sai do outro lado do país, que monta toda uma logística, freta avião, garante o hotel e tudo. Cara, não é do dia pra noite que muda assim não, cara, aí, né? Beleza. A gente joga desse jeito. É o jogo justo. Time pequeno realmente tem medo das coisas assim. Tá acostumado. É. Eu olho pra tabela e vejo que o Fortaleza está à frente do Cruzeiro. Então não tem medo nenhum. Um campeonato é isso, né? Provavelmente o Cruzeiro vai ganhar. Provavelmente porque tá jogando dentro de casa, né? Tá assim, é o que se faz dentro de casa. Eu vou ver se eu vou nesse jogo, inclusive. Tô mexendo meus horários aqui. Ver se eu consigo cair lá em Careaça. É longe? Ah, é 12 horas de ônibus até... 11 horas de ônibus 12 até... 12 horas de ônibus? Vila Velha, né? Mas aí eu iria no sábado, chegar lá domingo, ir pro jogo segunda e ir embora terça. 11 horas de ônibus é literalmente outro estado. A logística é complicada. 12 horas de ônibus, caralho. É, mas aí vai de madrugada, né? Sai daqui 9 da noite, chega lá 8 horas da manhã. É uma logística ruim, né, Felipe? Pra uma pessoa, imagina levar uma delegação de 60 pessoas. Ah, mas aí vocês vão de avião, né, irmão? É uma logística complicada, né? De avião, Belo Horizonte... Mas não é avião São Paulo... Vitória é 45 minutos, filho. Uma hora. Sim, mas não é a mesma distância de Fortaleza, né? Enfim. Boa sorte pro time aí. Faltando se você quiser, Jogandir. Não vai mudar o fato. No final do campeonato, quem vai acabar? No final do campeonato, irmão. Esse time tem 100 anos de história. Campeonato é uma coisa só. Respeita a minha história. É, ué. Pronto, antes não valia nada. Agora vale. O que que não valia nada antes? Teu time tava fugido, caralho. Passou pela mão de um monte de gente, cara. Infelizmente, velho. Cruzeiro é muito grande. O Ronaldo mesmo. É foda, né? O cara salvou o Cruzeiro. Salvou o Cruzeiro, o Ronaldo. Sim. E aí vendeu, achando que, tipo assim, chegamos no teto. E aí a galera nova pegou e alavancou o Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro vale muito mais do que o Ronaldo na época. E tipo assim, vendeu, né? Os reforços estão começando a entrar agora. O time já tava jogando bola pra caramba com o mesmo time que o Ronaldo montou. A viagem é essa. Só, é tipo assim, o time às vezes joga bem, mas o resultado não vem, né? Isso, rolou muito. Você perdeu o Palmeiras jogando melhor. Inclusive, o Fortaleza perdeu, se eu não me engano, dentro de casa pro Cruzeiro. Foi um dos primeiros jogos do Brasileirão, né? O Cruzeiro jogou bem pra caralho aquele jogo. Gol no último minuto, eu acho, do Cruzeiro. Se defendeu bem, tudo. É um time muito bom do Cruzeiro. Eu acho que se fosse em outro momento, talvez, se ele não tivesse perdido tantos pontos, talvez ele migrasse até pelo time. Tocou de tech, teve as merdas no começo do ano ainda. É. Mas viu como eu sou um torcedor honesto? Aqui eu não tenho um negócio de, foda-se aí, do adversário, isso aqui. Tô de esportista, rapaz. Tô de esportista, eu amo futebol. Eu não, essa sou é clubista verdade. Mesmo, o problema é seu. Um dos meus hobbies, e é uma coisa que é importante, né? Porque os ouvintes, eles não entendem isso às vezes. Que eles falam assim, caraca, vocês gostam tanto de futebol, porque vocês não fazem um podcast sobre futebol? Porque nem tudo que a gente gosta, a gente precisa transformar em trabalho, entendeu? Senão fica foda isso, caralho, né? Tudo a gente precisa pelo menos ter uma coisa, né? É, deixa ter uma coisa livre já, que a gente já, não... Todas as outras já viraram trabalho. De vez em quando e tudo. É que nem música, eu amo música. Aí, por um tempo, eu falei assim, pô, acho que vou fazer um podcast de música. Ainda bem que nem dá pra fazer mais, porque direitos autorais não permitem isso, exato. Sabe? Sim, é verdade. O jeito que eu gostaria de fazer um podcast de música... Tocando as músicas. Seria bem diferente, sabe? Mas ainda bem que não rolou, porque aí eu posso só curtir a música, né? Vamos lá. Kevin Oliveira, nosso webmaster aqui... Qual vício que vocês já se libertaram ou ainda lutam pra se libertar? Cigarro, bebidas, doces, etc. Uma pergunta boa, hein? Eu... Tem alguma coisa que vocês eram muito, muito assim, viciados que até chegavam a atrapalhar? Não, e então... Aí vocês o mais próximo parar? Disso é café, mas café nunca me atrapalhou em nada. E quando eu parei de vez mesmo. Então, eu não acho que era um vício que eu tinha... Atrapalhou, né, Bruno? Tomava aí 2 litros de café por dia. Saudável não é, né? Você não, mas não me atrapalhava. Não me atrapalhava, ué. Inclusive, vou contar uma coisa pra vocês. Ultimamente eu tenho considerado, talvez... Voltar a tomar café, sabia? Cafézinho gourmet? Não, é óbvio, quero voltar. Porque esse é o tipo de experiência que eu acho legal, sabe? Pô, vou tomar um expresso, tal. Aí é o que vocês têm do beber socialmente. Seria o meu equivalente a isso. Pô, pegar um cafezinho aqui e tal. Porque eu parei de vez. Eu não tomo nada de café. E aí, esses últimos dias eu tava considerando, talvez, pô, será que eu deveria voltar a tomar pelo menos uns expresso e tal? Posso não tomar 2 litros de café coado todo dia? Pode ser, mas pelo menos um expressinho, tá ligado? Num evento social que o pessoal tá batendo um papo, pega um cafezinho, sabe? Eu vou visitar minha mãe, aí toda vez minha mãe oferece café, ela fala, ah, esqueci, você não tá tomando café. Aí toda vez ela faz isso, sabe? Então, pô, você será? Não tá tomando café, ótimo, né? Que é o, tipo, é um... Você não toma café, né? É simplesmente assim, né? Você não, não tá tomando, né? Não, mas é que ela sabe que eu gostava muito de café, né? Eu gostava muito. Até um desrespeito você fazer isso com sua mãe, né? Sua mãe oferece café e você não toma, cara. Exato, é, então. Mas não, eu não acho que era um vício. Porque eu não tive dificuldade pra parar também. E não me atrapalha. Só 2 litros pra... Não, não é café, mas tomar café não me atrapalhava, mano. Mas é um hábito que você pegou pra você, mas porque café não... Sim, mas não é um vício. Café não é saudável, né? Nem todo hábito é um vício. Você é viciado em oxigênio. Não, mas é, a gente precisa pra viver. O café exato, a gente não precisa, pô. Né? Isso não é, e o respirar não é hábito, né? Lógico que é. Não, não é hábito, gente. É um hábito que é uma necessidade. Né? É uma necessidade. É que nem mijar é hábito. Da onde hábito é algo que você adquire, né? É algo que é intrínseco, não, mano. E você ir no banheiro toda hora? É um vício? Não, aí é problema de bexiga. É problema de saúde. Ir toda hora. Mas, por exemplo, eu não tomo mais refrigerante, né? E tem. Já completou esse ano aqui. Aliás, vai completar agora em setembro. 8 anos que eu não tomo refrigerante. Tomei um São Gerardo hoje em sua homenagem. E a delícia, né, Bruno? Fala aí. É bom, é muito bom. Geladinho? Eita! É indescritível. Um refrigerante gostoso de caju. É, e aí eu fui pra um evento da Fanta, que lançou a Fanta Caju aqui em Fortaleza, né? Pô, eu vi se você foi nessa parada, eu fiquei curiosaço. Adoro. É melhor que São Geraldo? Você não tomou, né? Eu molhei os lábios, assim, pra sentir o gosto do negócio. É. Sabe? Eu não gostei do cheiro dele. O cheiro não. Ele tem um cheiro, sabe de quê? De suco de caixa de caju. Sabe aqueles suquinhos que você compra pra sim. caixa? É. Sabe o que é? O suco de caju, esses de garrafa de caixa, é um bagulho meio triste, não? É meio triste. Ah, o de garrafa é meio. Ele não okay, é. Ele não é. Você tá prendendo a fruta lá dentro, cara. É muito triste. Ele não faz jus ao caju. Não faz. Cara, jus. Mas a São Geral tem 5% de caju, mano. Não, aí o refrigerante faz jus ao caju. É a sensação, rapaz. Não, mas são 5%. Como você fala que faz jus ao caju, mano? O refrigerante faz, aquele suco... Importante é a sensação. Vou falar a marca, que é o Maguari de caju, aquilo não dá. Mas aquele lá é 100% suco e não faz. Não, aquilo é triste. O São Geraldo, que é 5% caju, faz jus ao caju. Deus é o bagulho que é 100% suco de caju, não faz. Bem entregue, faz resultado. Deus abençoa muito esse 5%. A gente, Bruno, o nosso cérebro funciona 10% dele, tu tá ligado? Mentira. Isso é uma baita uma falácia também, você sabe, né? Que não, é verdade, Bruno, isso é verdade. Você viu naquele documentário lá, né? Sem Limites. É. Aquele outro bom também, Lucy. Era muito bom também, viu? Vai lá. Pior filme da história esse Lucy, mano. A menina vira um pendrive, vai disso, tomar banho. Assim, véio. Com o cérebro... Spoiler mesmo, entreguei o spoiler, você não assistiu o Lucy. O Jandir defende esse filme, né? Hã? O Jandir defende esse filme aí. Não é que eu defendo, eu acho o filme bacana, cara. Que bacana, mano. Ah, bacaninha, caralho. Só porque o final dele ela se transforma num pendrive? Não, ele é todo meio fraco, velho. Não, ele é tudo horrível. Tipo, seu cérebro começa a trabalhar, você ganha telecinese. Que maluquice é essa, mano? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É impossível usar 100% do cérebro. A gente usa só 10%. Só usando a droguinha da Lucy que você consegue. Mentira, é fake news aqui, essa de 10%. Claro que é fake news, mano. É lógico que é, mano. 10%, mano. Que quanto ideia, quanto mano? Do nosso cérebro? Ah. Tem gente que usa mais e tem umas pessoas por aí que usam menos, hein, mano? Felizmente, diz que é um mito, ó. Luke é um Besson mito. Acabou antes dos anos 2000 ainda. Felizmente ou infelizmente, você falou? Infelizmente. Eu gosto muito dos filmes do Luke Besson, mano. Muito. Eu tô vendo aqui que isso é um mito que foi criado. Mas ninguém explica... A culpa é desse filme. Eu falei Sem Limites. Não, isso é... Não, não é não. Isso aí é antigamente, o pessoal já falava já, mas a culpa é do filme. Acredito... Aí diz que, por exemplo, Albert Einstein e etc., a galera usa mais do que 10% do cérebro. É por isso que eles são gênios. Sim. Eu acho que eu uso um pouquinho mais de 10%. Eles usam 11%. Quer ser inteligente? Para de assistir TikTok, vai ler um livro, caralho. Pronto. Eu tenho uma teoria sobre TikTok. Pois não. Pronto, vai lá. Posso, dá tempo de falar nesse podcast ainda? Dá. Fazer uma análise das Olimpíadas. A gente vai fazer uma crítica ao TikTok no próximo bônus. Fiquem ligados aí. Ah, no próximo, então? Próximo bônus. Tudo bem. Vou guardar minha crítica. E tem a ver com as Olimpíadas, hein? Olha aí. Polêmica. Caraca, TikTok e Olimpíadas, hein? Polêmica. Ó, pra gente fechar aqui esse bônus. William Braga, momento Alura. Como foi a primeira entrevista de emprego que vocês tiveram? Passou de primeira? Que dicas podem dar pra quem for fazer uma entrevista de emprego? Boa pergunta. Cara, aqui depende muito da área que você quer fazer, né? Não tem... uma fórmula mágica. Eu lembro da minha primeira entrevista e eu lembro, assim, muito bem porque eu era novo, como eu falei, eu comecei a fazer entrevista com 3 anos de idade porque eu comecei a trabalhar com 14, né? Então era um momento bem, bem difícil pra mim, mas eu não me senti, assim, Eu ia falar transgredido, mas não é transgredido a palavra. Eu não me senti acuado nas entrevistas, porque eu meio que... Eu sabia que as vagas que eu estava disputando com pessoas da minha idade. E as pessoas da minha idade, naquele momento, eu sentia que muitas delas não estavam tão preparadas quanto eu. Porque eu já vinha estudando por fora, eu já vinha fazendo um monte de coisa. Então eu tava meio que... Beleza. E foi o que aconteceu. Eu fiz duas entrevistas. Uma delas foi na Siemens e a outra foi na Santista, na época. E aí eu passei e fui trabalhar na Santista, né? Mas porque eu tinha essa consciência, e aí eu já falei isso, meus pais me deram o maior presente que se pode dar pra alguém, que é a educação. Educação em todos os sentidos, tanto educação questão comportamental, quanto educação de... educação de escola mesmo. Meu pai é professor, minha mãe não, mas minha mãe sempre incentivou muito leitura, sabe? Meus pais desde cedo incentivaram, vai, você gosta de idiomas, vai estudar inglês, vai estudar outras coisas. Meu pai nunca gostou de me ver parado assim, sabe? Meus pais sempre incentivaram muito isso, então... Eu tive o privilégio de ter pais que me deram o maior presente que você pode ter, além do amor dos seus pais, claro, mas que é a educação, nos dois sentidos, tanto na educação do trato com os outros, quanto na educação formal mesmo. Mas, de novo, isso é pra cada cenário. Eu tô imaginando que as pessoas estão perguntando e não estão nessa vibe do primeiro emprego aos 13 anos, até porque hoje não pode mais. O que eu diria pra você é o seguinte, parte do que eu falei ainda vale, na minha opinião, claro, né? Se prepare. Não deixe para se preparar para o emprego no momento da entrevista. Se prepare durante a sua vida para o que você gostaria de fazer. Ah, mas é muito difícil escolher o que eu quero fazer tão novo. É verdade. Mas comece a desenvolver habilidades que vão te ajudar com tudo. Por exemplo, o hábito da leitura... Eu brinquei com o negócio do TikTok, mas o hábito da leitura, ele não vai te ajudar só a ser uma pessoa que vai se, digamos, se comunicar melhor. Ela vai te ajudar, eventualmente, a você estudar melhor para a área que você precisa estudar. Eventualmente, você vai precisar ler alguma coisa, né? Idiomas, por exemplo, antigamente era um diferencial. Hoje em dia, dependendo da área de atuação, já não é mais um diferencial, é algo obrigatório. Antigamente era inglês, era um diferencial, hoje inglês é o mínimo necessário, e o mandarim é uma língua que é um diferencial, por exemplo, dependendo da área que você vai trabalhar. Então, a dica que eu posso dar para as pessoas é, primeiro, se prepare, não deixe para se preparar somente no momento que você estiver procurando emprego. Prepare as suas habilidades ao decorrer da tua vida. Segundo ponto, vai fazer uma entrevista, e isso é essencial, gente. Pesquise sobre a empresa, pesquise sobre a vaga. Porque é muito fácil alguém perguntar pra você o seguinte, e eu pergunto isso em entrevista, tá? Fala assim, por que você escolheu aqui? E aí a pessoa fala, fala a verdade, eu não sei muito da empresa. Cara, você tem que fazer uma entrevista de emprego numa empresa, e vocês não se deu o trabalho de pesquisar sobre o que é a vaga. Às vezes você pergunta sobre a vaga pra pessoa, a pessoa fala, só vi lá e mandei o currículo. Cara, isso é péssimo em entrevista de emprego, entendeu? Então é muito sobre preparo, sabe? É muito sobre preparo. Tanto isso que eu falei, se prepare antes do momento e quando você estiver prestando para uma vaga, estude o que é a vaga, estude a empresa, chegue na empresa preparado para falar, porque esse tipo de pergunta vem. Bruno, a minha primeira entrevista de emprego foi exatamente ali em 2002, há 22 anos atrás. Tinha acabado de sair do terceiro ano e tinha acabado de entrar no curso de sistema de informação. Fui procurar um estágio, né? Na área ali, tirando quem já programava na época ali, né? Como eu não sabia programar, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? Então, tava começando ali. Mas tinha uma coisa que eu já fazia antes de entrar na faculdade, que era fazer site. Então, eu fazia lá... Eu usava lá os aplicativos, né? O FrontPage, o Dreamweaver... Fazer algumas coisas com programas mesmo. O próprio... Qual é o aplicativo do... Fireworks. Lembra do Fireworks? Adobe Fireworks. Sim. Macromedia Fireworks primeiro. Macromedia, né? Fireworks. Cara, que saudade dessa época. Eu usei pra caralho também. Foi a época que eu comecei a fazer as coisas ali no começo dos anos 2000. Fazer os sitezinhos e tudo. E aí eu fui procurar um emprego numa dessas empresas que faziam sites. Porque era uma coisa na moda, né? Começo dos anos 2000 era assim. Você tem uma empresa, você precisa ter um site pra se colocar online, né? O Fireworks, ele era tipo um Photoshop, né? Era o Photoshop. De fazer site era o Dreamweaver. Era o que eu utilizava, né? Eu utilizava o Dreamweaver, né? Inclusive, eu fui repetir algumas vezes ele. Usei demais. Acho que, eventualmente, a Macromedia foi vendida pra Adobe também, né? Por isso que você falou, e a Adobe Fireworks. Macromedia e Dreamweaver. Nossa, eu usei demais. Os dois também. Mas eu usava também o da Microsoft, que era o FrontPage, porque o FrontPage, ele era mais visual. o Dreamweaver, ele era focado muito no código, né? Tinha uma parte de dividir a tela no código e o visual, né? E o front page era muito mais amigável pra mim na época. E aí eu usava os dois no fim das contas. E aí fui lá fazer a entrevista nesse site, nessa empresa. E cara, a entrevista foi a minha primeira entrevista de emprego. E foi bem curioso, porque eu achei uma merda a entrevista. Porque a pergunta era assim, por que você quer trabalhar com a gente? Aí eu falei, eu dei o gerador de Lero Lero na hora, né? Não, porque vocês são a principal empresa de desenvolvimento de sites aqui no estado e não sei o quê. E aí eu sei que eu posso aprender muito e eu posso agregar a equipe, porque eu já tenho conhecimentos na área, não sei o quê. Aí depois começou, Bruno, uma coisa que eu detesto nessas entrevistas de emprego, que são as dinâmicas de grupo. Porque eu hoje sei... Hoje em dia eu entendo, bem menos, né? Mas teve um período aí que tinha muito. É muito vergonha alheia, porque é tipo assim... Finja que você é o dono da empresa e tome uma decisão, sabe? Tipo, é sempre uma coisa meio vergonha ali, assim. Aí você tem que fazer... Você tá fazendo teatro, caralho? Que porra é essa, né? Foi bem ruim, assim. E aí, tipo, eu fui pra casa e eu falei, nossa, que entrevista, que coisa merda, né? Com certeza alguém fez melhor do que eu. E, tipo assim, dois dias depois ligaram pra mim, você tá, né? Você tá contratado, você vai ser estagiário aqui, vai trabalhar 4 horas aqui, toda manhã. E aí eu fiquei muito feliz. E aí a coisa que eu mais adorava na empresa era porque a gente chegava 8 horas da manhã pra começar o trabalho. 8h30 chegava o pão, que alguém da empresa ia comprar o pão francês. Pão! E aí, tipo, comprava 20 pães e aí colocava lá na cozinha e ia todo mundo comer um pãozinho com café. E era o momento que eu mais gostava de ir pra aquela empresa. Fiquei 6 meses, né? Ou seja, eu odiava ir pra aquele lugar. Muito ruim lá, mano. É foda. Eu nunca fiz processo seletivo, assim. Eu fiz entrevistas, assim. É porque eu nunca trabalhei em escritório, essas coisas, né? Eu fazia, tipo, assim, entrevistas pra trabalhar em bar, em restaurante, em trem. Eu nunca fiz, tipo, um processo seletivo. Você é igual o Jurandir. Tua azulzinha tá limpa, tá pristina, tua azulzinha. Não, mas eu trabalhei aí, mano. 6 meses aí, mano. Mentira, não foram 6 meses, não. Foram 3 meses. Eu fiz e outro, estágio não vai no... Não, eu sei, mas eu fiz tipo 3 meses e aí foi exatamente o período de experiência. Da galera da azulzinha pristina. É, minha azulzinha tá zerada, filho. Quem quiser comprar aí, não sei se vale agora. Pura. É só botar, né? Só mudar um. É tipo folha um passaporte, lá, né? Infelizmente. E vira sua. Passava pra frente. É, muito bem. É isso, fechamos? Eu sou Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Era um derviche. Eu disse pra ele, camarada, acredita. gente tem tanta coisa que não vale nada. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Espalho o lado de areia. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Não sei por que nessas esquinas vejo seu olhar. Me deixando, viajando, só parando. Eu querer, eu beber, eu devir, eu aqui a comer poeira e só deixará.